Descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Na intimidade, ao abrigo de tua glória, posso estar. Estou mais